guardada no meu coração. Talvez na hora em que você voltar, eu não esteja a te esperar. Mas não que eu não te queira. Te ver chorar. A vida é curta, temos que amar e se entregar de corpo e alma e ver que o amor é forte pra valer e que eu não guardei seu nome em vão dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Eu sei que o nosso amor não se acabou. Lembrança boa que ficou guardada. Eu não esteja a te esperar, mas não que eu não te queira mais. Juro, não quero te ver chorar. A vida é curta, temos que amar e se entregar de corpo. Que o amor é forte pra valer e que eu não guardei seu nome em vão dentro do meu coração. E se entregar de corpo e alma e ver que o amor é forte pra valer e que eu não guardei seu nome em vão dentro do meu